O meu voo, que ainda mantém a restrição de 1,77. A gente mantém, dá guarda para continuar subindo, Romeu, Romeu Golf. O Zulu de Leste já passando o farol, mantendo 1,500. Gente, o Zulu Juliette Serra, autorizado a descida para 1000 pés, mantendo-se visual. Zulu Juliette Serra. 1000 pés, 1000, mantendo visual, Zulu Juliette Serra. Autorizado a CNM 2, 1 no 0, pode confirmar, autorizado 2 no pé? Firmo, 2 mil pés, e quando do não autorizado, final ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. 7, quando Duna na presente, não reporte estabilizado, M2 no 0. O azul 4192 pode voar, ele é? Ele é, azul 4192. Ele é, obrigado, 4192. Cruzou no novembro, serviço radar terminado, chama o controle Léo, 120, décima 1. 201, meu Golfo, continue subida, nível 200. 200200, por favor, meu Golfo. Zulu 90 de subir, chegada para 2 mil pés, General no 018. Chegada para 2 mil, da restrição, está 3190 e da velocidade também. Ok, obrigado. Pode uma dona? Pois, dona, está 3190. Dona para 2 mil, obrigado. Salvador, boa tarde, o Luna 66, felicitação. Código 1166, acione a identificação dessa via. Chegada a Mari para 2 mil pés, General no 018. Chegando via Mari para pista 10, 1166. Salvador, Zulu de Leste visual. Zulu Juliette Serra, informo. Um Airbus 320 na final, instrumento da pista 1-0, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 900. Visual com o tráfego, chamará 1895, Zulu Juliette Serra, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde de papapapá, Zulu Juliette Serra. Papa Zulu Juliette Serra, reporta vertical do farol de Itapuã, confirma intenções. Sessões vira base para 17. Gente, Papa Zulu Juliette Serra, reporta vertical do farol de Itapuã. Para vertical de Itapuã, Zulu Juliette Serra. Opção 6210. ultra leve, o Xenia 62 e o Nuzel. Ah, desculpa, ultra leve, obrigado. 241-18, forma tráfego, 12 horas, 1-1 milhas, cruza nível 1-60 em subido, tipo Alfa Charlie 90, confirmação que emprega na subida, azul 41-18. Pegando 1.870 minutos, azul 41-18. Romeu, meu Golf, confirmação que emprega na subida? 1.300. Chamando foi o Xenia 601 que chamou? Azul 2591, Vitória. Azul 2591, autorizado, Vitória. Veículo 677, nível 1.60, saída Coral, primeira curva direita, transponder 02, transponder 5466. O cara não tá na razão de saber, né? Gente, o tráfego já 1.210 abaixo, 9 milhas, o azul 4118. Se possível, mantenha 2.000 pés até cruzar o nível 200. Ah, mantenha até o 200, azul 4118. Tratamento visual com o tráfego na final da 10, o Zulu de Leclerc prosseguindo para a base da 17. Zulu 90, autorizado. Final INS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportar estabilizado no localizador, 3190. 4118, chama centro Recife, em 1.26.0, CERN 1.28.8, razão de subida a critério. 260-1288, razão a critério, 4118, obrigado, boa noite. Boa noite. Leão, meu Golf, chama o centro Recife em 1.26.0, CERN 1.28.8. 260-1288, grato, boa tarde. Boa tarde. Xenia 2110, solo 11, livre direita, solo 211. Direita, solo 211, obrigado. Zero, Papa Romeu, não me aparece 3, para o regresso. November, Oscar, Whisky, prossiga de retorno a Salvador. O November, Oscar, Whisky, mil pés, forte após interrogação. Reporta, encerrado, Oscar. Controle Salvador, tem 3290, passa 200 por 150, tá passando. Boa tarde, TAM 3290, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, Kênia Reis, Salvador, 1018. 050 via Mari, TAM 3290, 1018. Alô, Azul 6909, tá pronto pro táxi, informa POB 1111, autonomia de 4 horas e 20, autônoma Ribeirão Preto. 6909, autorizado táxi Índia, ponte para dono 02, 1118, esse 195, legal no 018. 1118, lá no Pode História, chama a torre 1895, obrigado, boa noite. 8 Duna, voo 1166. 8 Duna, repassar estabilizado. É 3290, desça via para 2000 pés, que legal no 018. 2000 pés, se não via, tá 3290, quando possível também solicita pro 8 Duna. 8 Duna, tá 3290. Duna para 2, tá 3290, muitíssimo obrigado. Estabilizado no INS, 3190. 3190, chama a torre, Salvador, 1118, decimal 95. 1895, boa. Boa. Azul 6919, ponto de espera, mantenha a posição. Ok. Três uno nove zero, passou em Serra, baixado e travado, estabilizado. Avistado, livre pouso no zero, vento 160 graus, 0612 de nós. Livre pouso, tá 3190. Azul 6919, visual com Airbus 320 da companhia da... Irmão. Após o mesmo, ali mantém cabeceira no zero. Após o mesmo, ali mantém, azul. About the battery after fly had the left position. First turn to the right and score code 5477. 04 Brazilian flight level 360 via flight plan route Upper Zulu 17. Depart runway 10, right turn, airborne Alpha, squawk 4577. Yeah. Go 1869er, gate 6. Depart, let's push go 1869. Could you confirm departure frequency? 120.8. Could you confirm? 120.8. 120.8, thank you. 3294. Salvador, é o Azul 2591, está pronto para pushback e acionamento. Azul 2591, autorizado, puxa para o táxi. Reportando para o táxi 2591. Boa noite, livre direito, chama a sala no 21 decimal 1. 211, 310. Salvador, boa tarde, é o Azul 4206, sentido a Tango. Teria autorização Recife? Azul 4206, Recife autorizado, via Zulu 7, nível 350, sai da Puga, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5506. Gente, 350 autorizado Recife, informe Zulu 7, decola pro da Puga, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5506, Azul 4206. Volta, puxa, viu? Contra, Adriano. Olá, Salvador, tá 390, boa tarde. 390, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05390. Estabilizar no LF, o 9166. O 9166, chama a torre, Salvador, em 198, decimal 95. 95, 9166. Azul 6919, decolado Azul 20, controle no 208, vovô. 208, foi logo. Salvador, boa tarde, é o 6919 do Azul. Boa tarde, Azul 6919, contato radar, suba via saída da El para o nível 340. Sobe via, AEL 340, Azul. Reforço, decimal zero, confirmado. 1-0 no 8. Muito bem. Romeu Romeu Cabral, vem Salvador, Quenegal 908, prossiga ao cruzamento, reporte no através do farol da barra. Romeu Cabral. Salvador, boa tarde, estou passando Juliette, Charlie Zulu. Boa tarde, passando Juliette, Charlie Zulu. Estamos recebendo o seu modo de ar nível 100. Confirme regra de voo instrumento. Gente, regra de voo visual, QNH10118 está em contato radar, 63 milhas oeste de Salvador. Após no ponto de descida para ingresso no circuito, corrige nos corredores visuais de Salvador. Qual está a regra de voo visual? Salvador, boa tarde, é um 4-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3- NM143, ASPN10, questão de serviço, chegada a bordo para o nível 060, QNH1018. Ativo, para 060, tem QNH1018, é 143, deixa eu chegar. Talvez melhor que chama a torre Salvador em 118, decimal 95. Bremer Oscar Whisky, controle. Prossiga para o Oscar Whisky. Bremer Oscar Whisky, chame a Torre de Salvador em 18095. 18095, Oscar Whisky. Torre Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whisky. Papa Romeo, November Oscar Whisky, autorizado sinal da 7, reporte sinal. Autorizado sinal da 7, Oscar Whisky. Para nível 099, Juliette Charles Zulu. Ok, será realizado mais. É 3894, reduza para 2209. 2209, tá? 3894. Estação aqui, responde, tá? O tema é o Juliette Charles Zulu. Enquanto a verificação no transponder, e depois gostaria que o senhor confirmasse a nossa altitude. Gente, ainda nível 099. Delta 121, 1166, boa noite. Torre Salvador, boa noite, o Azul 2591, está pronto para o posto de espera 1-0. Gente, Azul 2591, autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Alinha e mantém 1-0, 2591. Alfa Juliette 03, 1166. Gente, Romeu Oscar Bravo, reporte visual com o Sierra Whiskey, Delta Lima. Rio 050, 3894. C3094 autorizado, continua a descida, 3 mil pés, quem negar no 018. 1018, 3 mil pés, 3294. Luiz, como que agora não estamos recebendo o modo teatro. Final do ano 7, passado travado, Oscar Luiz. Autorizado pouso, pista no 7, o vento 150 graus, 0,612 de nós. Informa o tráfego se aproximando o final do 1-0, se possível agiliza. Agilizando, livre pouso na 1-7, Oscar Wins. Azul 2591, livre decolagem, pista no 0, o vento 150 graus, 0,612 de nós. Livre decolagem, Azul 2591. Sam 3290 na escuta. Afirmo. Sam 3290, informa o tráfego, cabeceira auxiliar de autorizado pouso. Aguarda somente pista livre, quem negar no 018 e o vento no 50 graus, 0612 de nós. Tá certo, guarda autorização de pouso, 3290. Para dar o desvio da Gente, desça para 1500 pés, Juliette Charlie Zulu. Pegador de Paripe, está presente? Obrigado, através de Paripe, Juliette Charles Zulu. Zulu, agradecida para o 110, Paripe. Azul 2591, decolado aos 26, controle no 208. 1208, Azul 2591. Zero 5, limite radial 280 do Verde, Salvador. Esquerda 015, limitado pela radial 080 de Salvador. Negativo, radial 280, 73894. 280 radial. E a PRO é 015, confirma. Confirma, 73894. 3894, sente. Lança Bravo, visual com local de pouso. Visual, eu gostaria de acionar Salvador, se possível. Gente, por 5 condições visuais, reporte através do parque de Pituaçu. Pituaçu, bravo. Controle Salvador, boa noite, Azul 2591. Boa noite, Azul 2591, contato radar, suba via, saída Coral para o nível 160. Coral via, em ascensão a 160, Azul 2591. Azul 6919, chama o centro Recife. 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251 ainda 3325, obrigado. Boa noite. Somente, bom voo. Cabral, chame todos, 1-1-8-9-5. Bravo. 3294, corre direita para 060, desse separador, meu pé está autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0. Direita pista 060, descendo para 2000 pés, autorizado, vai informar estabilizado. 3294 até. Gente, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, reporta vertical, farol de Itapuã, o Kenegal no 098. Itapuã, Bravo. De 90, solo os 29, já ligou à direita, chama solo 21, décima 1, boa. 21, boa. Salvador, prossiga pelo litoral sul, reporte no através do farol da Barra, o Mike e o Frank. Portão 01. Alfa Juliette pro portão 01. Estamos subindo a altimetria agora do carro. Cruza nível 084 no momento. Mike, confirmando o tipo da aeronave, é um Robson 44? Enter. Negreiro pushback, será que for outro attacks? E o callback? Enter. Número 645, completo de aproximação, chame torre Salvador em 198, decimal 95. 6-9. 94, tráfego para S7, 7 minutos à sua frente, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Vai chamar, o TAN 329594, iniciando a redução. Porta baixada travado, que é legal no 018, fama o tráfego à sua direita, opção 44. Reporta visual começo. Ok, está baixado travado com 645-28. Já avistado, livre pouso. No zero, o vento no 60 graus, 0,12 vão no 645. Vão no 645, livre pouso. Torre Salvador, boa tarde, é o TAN 3894, a meia dúzia de milhas da posição Simbra. Gente, TAN 3894, continua a aproximação, número 2, QNH no 08, reporta baixada e travada no externo. Ou no 08, vai reportar baixada e travada no externo, 3894. Sim, só um minuto. Sim. É a 6201, autorizado pelo Leão, via Fernão VM 857, famoso, nível 360, saída Tael, Leda, após Leda e Rombo, uma intercepta aerovia. Primeira curva direita, transponda 5476. 360, Tael, transição Iruna, por novembro 857, Mouso. Primeira curva direita, 5476, 6201. Quando a aula de Iruna, a porta puxa na 6201. Sim. Tá, o radar. Uma milha. Foi de. Uma milha de março, o Charlie Indios. Você vai chegar na mão. Quem negar no 08, um reporte no ponto e deve descer. No 645, carro recebendo o TQS, opção 44, pouso no PAD 597. O 1869, Redford Taxi. We have a 177 on board, 3 hours and 10 minutes, alternate field, Palmas. Palmas, 5 minutos, confirme o próximo voo. 177. Código 189, approved taxi via Juliette Gate. Approved taxi via India. Hold point, Renew 0, Gold Tower 118, Small 95, Crente 018. And just confirm, approved taxi via India. Go 1895. Ok, via Abram and India, QNH 1018. 1869, have a good night. Autorizado, informará. Estabilizado na LS, 6143. 645, solo 34, livre à direita, chama solo. 121, décima 1. 21. 04. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, solo 34, livre à frequência. Bravo. Boa noite, ataque sempre. Cadê essa via chegada para 4.000 pés, o QNH 108? 4.000 no 08, graças ao Augusto Mike Controller. Prosseguindo a 506, reporte através do parque de Pituaçu. Gente, mantendo o 510 livre, o Mike Golf Mike reporte após o término do, sobrevoo. Good afternoon, go 1869. Morning. Go 1869, you're cleared to line up, aiming the position, runway 10. Line up and maintain runway 10, 1869. Direct TAP, desça para o nível 050, QNH 1018. Direct TAP para o 050. Afirmo, qual é? Obrigado. Você está pelo localizador 143, Campo Avista. Ele é 143, chama a sua de Salvador em 1, no 8, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Xané 143. Oi, Xané 143, continua a aproximação, agora a pista livre, QNH 10118, reporta externo. Afirmativo, reportar externo, Campo Avista, 6143. Voo 1869, livre decolagem. Voo 1869, you are cleared to take off to 910, the wind is 160 degrees, 07 knots. Voo para take off to 1910, 1869. 22 do etapa, de 11, mensagem. Pronto, Copa, Portugal 022, Pronto, Copa. Oi, Portugal 022, Clear Lisboa, vai até Zulu 10, until Zipa, correction. Clear Lisboa, vai até Whiskey 10, until Romeo X Charlie, then Upper Romeo 551, until Alpha Mike Bravo X Tango, then Upper November 857. Flight level 350, book the pattern and Zipa transition. Fire. First turn left and call code 5505. Proposal 02. Copy, Portugal 022, the cap. Eu pretendia outro tanto voo que vai seguir mais tarde. Esse é certo. Eu vou dizer qual era o plano de voo que eu queria. Era um plano de voo por sair da Aronga, Bito, uniforme de voo 34. Não, uniforme 810. Vou de voo 34 para Mons Aró e depois a gente vai fazer 866 para Macron. 1869, have a good night. Go 1869, your squawk is 5477. 5477, 1869. Bem, e já repasso um minuto. Muita informação, esse foi o primeiro plano de voo que fizemos. Mais tarde, o outro plano de voo com a Aron, e o uniforme do 44 com o Soron, e o uniforme do 08 com o 08. 3894, mantém a posição, mantém a posição da presente no Tom 3894, mantém a posição. Tá mantendo, 3894. Só no gol. O número 45 está sendo recebendo informação que o portão 02 tem condições de fazer manobra para as equipes 02 ou precisa de apoio? Não, tem a proposta. Só que está sendo orientado para o 010, ok? Condor 077, request. Condor 077, bad cop. Condor 077, we are still missing 40 passengers, and they are stuck in immigration. How long can you delay our flight plan? Condor 077, your plan is available until 2-1-1-5, okay. 2-1-1-5, obrigado, 077. Do gol 3294, prossegue pro 07, né? 3894, autorizado, Juliette, portão 07. Portão 07, tá, 3894. Tá no 8. Ok, vamos 5-0-0. Over the departure, go 1869, request fly direct 11. Clear to fly direct 11 intersection, go 1869. Flying direct 11, 1869. Get portão 09. Alfa, Juliette, portão 09, 6143. Michael Mike, controle. Aqui, amigo, tá... já tá no litoral seguindo para Salvador, passando através de 30 segundos, vai passar através do parque de Torres. Gente, Mike, Golf Mike, chama a Torres, Salvador em 1-8, decimal 9-5. Ai, que graça. Charles Alvon Campo, Charles Zulu. Direto Charles Zulu, chama a Torres, Salvador em 1-8, decimal 9-5. Zulu, boa noite. Boa noite. Charles Zulu? Papa, estamos Juliette Charles Zulu, 30 final no 7, porta final, que legal, no 0 no 8, apenas confirmando, é o PAD 5? Afirmo, PAD 5, solicita a letra B, 500 para B, certo? Autorizado. Mike, Golf Mike, se aproximando do setor sul, reporta vertical do farol de Sapão, confirma intenções? Mike, Golf Mike. Alô Salvador, boa tarde, o Azul 27, 12, Sente da Tango, Pátio 3, Função 3, Romeu, coordenação Aracaju. Azul 27, 12, Aracaju, autorizado. Saída Conde, após Conde, direto, e vão no 70, primeira curva esquerda, transponder 0260. Autorizado Conde, DCT. Encontrar 1-0, curva esquerda, nível 170, 0260, controle. É, o transponder, perdão. O Azul 2712, autorizado, puxa, contato. Afirmo e acomodado, trabalhando com o outro. Solo Salvador, Azul 4206, para pushback somente no 8. Azul 4206, guarda... é, depois da Avianca parqueando 09, sua esquerda está autorizado, puxa para táxi. Sente, após o parqueamento da aeronave da Avianca, a esquerda está autorizado, reporta táxi azul 4206. O 4-6, Carlinho de Oca. Carlinho de Oca, o controle de Salvador. Solicitação, pela de toque, se possível, aí livra algumas informações. do que uma direta maior depois, tá? 28 toque, Carlinho de Oscar. Prata, toque. Oscar. Mike, Golf Mike, fala de Itapuã, é, da presente, autorizado o cruzamento da final do 1-0, informo um tráfico já na final do 1-7, apenas aguardando o pouso. Você cruza o final do 1-0 e reporta para girar a base do 1-7. Mas é só seguir direto o fator, tá? Tem que ter 3-7 e 1-0. Gente, Mike, Golf Mike, da presente, cruza a final do 1-0 e reporta visual com o tráfico na final do 1-7. 869, contact Recife Century, 126.0, if unable, 128.8. 1-8-95, confia no PV. 04. Gente, seu nome está disponível no 1-8-95, Papa Tango Yankee, Romeo Delta. Confirma apenas já assinado no PAD 5? Confirma. Já assinado no PAD 5? Confirma, Deus. É, reporta pronto para o táxi, Romeo Delta. Confirma também de PAB. 040B, vai informar agora que está aqui, Romeo Delta. Gente. Como recebe, Yankee, Romeo Delta? 5/5. Obrigado. Corre, confirma o vento. Vento 150 graus, 079. Fala Mike, vou mais visual com tráfego, os curtíssimos na final da 1-7. Negativo. Como tráfego, tipo Charlie 3, 1-0, já autorizado por 1-7. Mais ou menos uma milha na sua frente. Ok, tráfego agora. Gente, agora para girar a base da 1-7, o Mike Golf Mike. Mike. Alonga a perna do vento da 1-7 pela direita. Mike. Mike Golf Mike tirando pra. Gente, mantém o setor Mike Golf Mike agora pra pouso 1-7. Mike. 2000 pés. O Kennedy 1-0-1-8 autorizado ao final ILS X-Ray. 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, já reportar. ILS, já ali, ó. Mike, Papatango, Charlie, Juliette, desconexão, Juliette, Charlie, Zulu, solo 47, livre à direita, papá, pode sim, concessionar, livrando frequência, boa. Mike, Golf, Mike, vento 1,60 graus, 0,612 de nós, autorizado pouso parado, pista 97, reporta solo controlado. Mike, pode seguir lá para o PAD 5? Já presente, autorizado direto para o PAD 5, reporta solo controlado no PAD 5, demorando zero na nave acionada, também a opção 4-4 no PAD 5, reporta liberando frequência. Ai, que graça. Azul 4206, autorizado táxi, de volta para dando 021-1895, igual no 018. Sem problema, novamente. 1-2-2 a bordo, livre táxi. Até o ponto de espera da 1-0, quando o setor 1895 azul, ponto 206, obrigado. Olá, 022, ground. LS, Forçada 2580. Forçada 2580, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. O... já tem, eu confirmo se já tem plano de voo. Travado no externo, que legal, nós 018. Porta na 250. Sorol e depois Mossoró prossegue, né, em outra rodovia. A que está diferente da que foi paga. Eu só confirmo novamente a rota que deseja prosseguir o Avatar 022, que segundo sua informação foi feito outro plano com essa rota. A rota que nós entendemos é seria vendida de CBS, fazer uma Aron de Parque, com Kevin, uniforme do 44 Mossoró, uniforme do Vemba 266, até uma veia norte, até Pessal, tem que vir de Força Aérea 2580, tá no ILS, trem baixado travado. Força Aérea 2580, caso receba notificação, temos uma aeronave de fase rotativa já acionada no pátio 5. É presidente autorizado o pouso, pistão 0, vento 160 graus, 062 de nós. Ciente, reporta atividade de laser aqui próximo ao marcador externo. Ciente. Opa, Tanguei, com o Miguel, da presente autorizado, táxi até a cabeceira 35. Reporta na cabeceira 35. Reporta na cabeceira, tá. Salvador, boa noite, Azul 4206, ponto espera, dona zero, pronto. Gente, Azul 4206, mantém o ponto de espera. Gente, eu mantenho. Delta chegando na 35 decolagem. Afirmo, Papa Tango, Yankee Romeo Delta. Da presente autorizada a decolagem em cabeceira 35, comprou sul, vento 970 graus, 062 de nós. Reporta fora do solo, Yankee Romeo Delta. Reporta da fora do solo, já. Lógico, abraço, seu nome é táxi, estou eu no noite, só nós. Quatro dois, zero meia, visual com o tráfego final da mão zero, em breve, mão 35, colega, na atmosfera. Afirmo. Após passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter a cabeceira na zero. Gente, após a passagem do tráfego nacional, autorizado ingresso, ele mantém na 10, azul, 4206. Papatango Yankee Romeo Delta, decolado aos 5-2. Pede para o Itapuã em chama controle, 1-2-0-8, bom voo. Senhor, seu autorizado, gostaria de ficar sua frequência, senão não vão chegar nem até para o Itapuã, só até aqui para o setor, 360 e volta. Gente, então reposta na vertical do farol de Itapuã, Yankee Romeo Delta. Reposta na vertical, senhor. Aero 2580, solo 53, livra à direita e chama antes da alfa. Livrando à direita, chamar antes da alfa para o patrulhador de unidade 2580. Certo, Charlie de Oscar. Charlie de Oscar, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Decolagem, azul 4206. Força Aérea 2580, autorizado ingresso alfa após delta. Reporta na delta para ingresso 90. É, ciente, passa pela alfa, reporta na delta para ingresso 90, confirma. Afirma, alfa e após ingresso para a direita, delta. Ok, alfa e na delta para cruzamento 90. Controle, Salvador, Challenger Oscar, está uma milha do externo, trem fixo. intenção de cancelar mais próximo e pousar na 17, autorizado. Gente, da presente já para cancelamento? Totalmente visual para cancelamento da presente, cardiota. Plano cancelado 5-4, autorizado curva à esquerda, 1-7 pela direita, reporta final da 1-7, Charlie, Índia, Oscar. Esquerda, base pela direita, final da 1-7, reporta Charlie, Índia, Oscar. Confirmando, parte 5, Charlie, Índia, Oscar. Parte 5, afirmativo. Gente, eu vou o meu Oscar Bravo, mantenha a posição no parte 5, temos 2 aeronaves para ingresso, após ser autorizado. Azul 4206, decolado ao 55, chama o controle, é no 208, bom voo. Para o controle, 208, azul 4206, obrigado, boa noite. Boa. 2 Salvador, Yankee Romeo Delta, tá fazendo um 360 na vertical do farol da plancha. Gente, Yankee Romeo Delta, temos um tráfego de prioridade para 17, já autorizado no final. Reporta visual com o mesmo, mantendo o número 1510, se aproximando, fazendo base pela direita. Reportará com o visual, senhor. Para a Delta, aguardando Força Aérea 2580. Força Aérea 2580, da presente autorizado em ingresso 1-0, reporta livrando na interseção do pátio de autoridades. Autorizado em ingresso, reportará. Sem conhecimento do aeródromo, Força Aérea? Estimativo. Autorizado, eu e Yankee Romeo Delta segue para pouso de Pairato na 35, senhor. Na cabeceira 35. Negativo, votando Yankee Romeo Delta, da presente para autorizar o cruzamento final do 1-0, reporta livrando o eixo da 1-0. E reporta visual com tráfego já autorizado o final do 1-0, 1-1000 pés. Visual com tráfego para 1-0, senhor. A gente vai girar a base da guarda do mesmo e mantenha a perna do vento até autorizar a base. Aceitar a perna do vento, senhor. Visual aqui está de base para final da 1-7, o Charlie Jones. Papa Batear, Índia Oscar, autorizado pouso, pistão 1-7, o vento no 60 graus, 079. Livre pouso 1-7, Oscar. Solo azul 2712, inicial funcionamento, vamos agora para o táxi. Gente. Beleza, pode confirmar se o nosso plano de retorno para Brasília 3.0 no sistema? Ainda não temos aqui ativo o sistema, pode confirmar a horário do plano? Tá, 2100. Gente, 2100 é matrícula, Força Aérea 2500 também. Position start and I'm ready to copy. Conduzir 7, correction, conduzir 77. To Frankfurt, flight level 310 via Upper Zulu 44 to Mossoró, then Upper November 866. After Copper 310 left turn, Momo departure T-loop transition. Depart control 120.8, call 5474. 2130, a decolagem 2580. Gente. Papá, Charlie, Índia, Oscar, solo 58, livre à direita na papá, pátio 5, pode estacionar levando frequência, reporta a pista livre. Pátio root, in my flight plan, I have the out of departure with gate transition. Yeah, I can explore uma pista livre, não consegue? Primeira coordenação de instrução, transporte, dois passageiros. Gente, dois passageiros estão parte 5, para o terminal de passageiros, é isso? Afirmativo. Pode deixar que vai ser coordenado. Muito obrigado, boa noite. Papa Tang, Yankee Romeo Delta, autorizado o pouso, cabeceira 1-7. O vento no 60 graus, 062 de nós, reporta solo controlado. Reporta solo controlado. With cockpit condition confirmed? The loop transition Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo, and cockpit 5474. Condo 077. Roger, 5474 on the clock and the D-loop transition. Obrigado. Para o táxi, eu chamo a minha 201 com POB 160, autonomia de 3 horas e 30, alternando barulho. Xanamea 201, autorizado ataque via Índia, Monte Parada 102, 118, Espão 95, Ringão 0019. 0.025, Xanamea 201. Deixa eu ver o papapapá de Xanamea. Charlie de Oscar, só um minuto, já estamos coordenando aqui com a COA para o transporte. Negativo para o transporte, não tem vaga inicial aqui no Parque 5. A gente está visual com um helicóptero acionado, para a intenção dele decolar, a gente pode ocupar a vaga do mesmo. Sim, só um minuto, no caso essa coordenação teria que ser com a infraero também, a questão do Parque. Então ele ia ter levado o Xuxê, então no Parque 5. Afirmativo, não está visual com nenhuma remota desocupada, apenas com asa rotativa, parece ser um F-44, um arremiamento, está acionado no Parque. Sim, sim, só um minuto, coordenação. Por favor. Azul 2712 na próxima aerotaxi, 3 horas de autonomia, 72 é o POB, alternando Salvador. Alfiato, cruza a bola, Azul 2712, autorizado táxi via Índia, Monte Paraná no 02, 18, Espanhol 95, Ringão no 019. Passa a táxi em frente, Pátio Índia, Ponto Pera 118.95, Comida 9, o ajuste, o Azul 2712. Sim, só um minuto, a linha de Oscar, entramos em contato com a infraero, só um minuto. Oi, aqui é o meu Delta, tá mantendo aqui a área gramada, já limpou a pista, e mantém a área gramada sem atrapalhar o colega. Sim, o meu Delta mantém a posição na área da gramada, temos o Pad 5 agora no momento lotado. A gente está em coordenação aqui com a infraero para liberar a disposição do Pad 5. Papai Romeu Oscar Bravo, da Presidente, autorizada a decolagem no Pad 5, comprou a Sul. Reporta fora do solo, o vento no 60 graus 079. Bravo. Charlie de Oscar teria condições de ingressar agora na posição que o Robson 44 estava ocupando? Não está fazendo com a marcação, mas sim, vamos fazer dessa forma para liberar o tráfego aí para uma zona efetiva. Exatamente, reporta livrando a papá para ingresso de outras aeronaves aí no Pad 5. Presidente, vai fora do solo. Papá Romeu Oscar Bravo, decolado ao 02, prossiga pro Sul, chama o controle no 208, boa. Alô. Transições Delta, Índia, Lima, Uniforme, Bravo. Report Red Push, Airport Gal 0 Show. Bravo, de baixo, de Luca. Bravo. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2712. Pronto, ponto de parada no 0. Já o Coronado. Canem 6201, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Vai alinhar e manter o canem 6201. Só 3897, autorizado se tiver cancelamento, chama para o ataque. Chama para o ataque, 3897. BTA, tudo bem. Assim que a gente tiver aqui notificação de que a papai está livre, a gente autoriza seu ingresso na EBTA. Só aguarda um minuto.